Viva teoria, mas é na prática que me foco. Tantos na roda vida, consciência minha não troco. O saber nunca é demais, é preciso estar ciente do caminho para onde vais e o que irás ter pela frente. Ser prudente, ninguém é forte por si só. Enfrenta às adversidades, fortalece nosso nós. Vezes aprendemos e sofremos de uma maneira que nem queríamos. A minha vida e do como encarar o que temíamos da discussão. Nasce a maldita verdade, as duas faces tudo estão no mesmo pé de igualdade. Trancado na cave, guardo peso depressivo. Mantenho aprisionado, sou o abro com o tiro bem forte. Com uma razão de cá andar neste universo estelar que mais poderei aspirar, mas nem tudo são rosas a brilhar. Sei que a chama que dá vida também a pode queimar. É preciso aprender com o que a vida nos dá. Ter juízo e saber, equilíbrio terá. Ser ativo como vivo, sentido desde já. Espero subir das entranhas que há. É preciso aprender com o que a vida nos dá. Ter juízo e saber, equilíbrio terá. Ser passivo, decidido e mais um ciclo que virá. O passado já se foi, para o futuro estamos cá. É preciso aprender com o que a vida nos dá. Mão beijada ou esforçada, seja ela boa ou má. Muito a aprender com os tombos que damos. Por mais possa doer, maior a lição que tiramos. Danos, cicatrizes, são medalhas que ficam. Histórias tristes e felizes que no fim te fortificam. Damos a mão, querem o braço, mas eu não dou a torcer. Sou fiel ao que traço, nem que me venha a arrepender. Não acredito que o fim seja predestinado. Eu acredito em mim e no que tenho trabalhado. Tanta gente na cidade, à deriva sem posto. Vivendo uma em verdade, vê-se logo no rosto. Cada cabeça uma sentença, já ouviste dizer. Mas já quem diga ou pensa, se eu pensar não está a dizer. É preciso saber separar o trigo do joio. Mano, estás na carruagem, eu ver passar o comboio. É preciso aprender com o que a vida nos dá. Ter juízo e saber, equilíbrio terá. Um ser ativo como vivo, decidido desde já. Espero sobre as entranhas que há. É preciso aprender com o que a vida nos dá. Ter juízo e saber, equilíbrio terá. Um ser passivo, decidido e mais um ciclo que virá. O passado já se foi, para o futuro estamos cá.